levando. Olha quem tá levando aquilo que é teu. Malandro quer levar, malandro quer ficar. Ele não quer ir embora, mas ele manda pra fora o que tem. Tá cheio de malandro que fica te ganando. Malandro em família, malandro em quadrilha, como tem. Agora tá chorando, agora tá chorando, agora tá chorando. Agora tá chorando pelo que perdeu. Malandro em família, malandro em quadrilha, como tem.